Jackpot. Mulher expulso. Banco de palha. Azul de fome. Bandeira do Brasil. Bandeira do Brasil. Bandeira do Brasil. Bandeira do Brasil. A puta que pariu. Bandeira do Brasil. A puta que pariu. Bandeira do Brasil. A puta que pariu. Bandeira do Brasil. Puta que pariu. Puta que pariu. Puta que pariu. Puta que pariu. Puta que pariu.